I could draw pictures of you, baby. I've got your face in a book, baby. It's like you're with me inside my head. Whenever I miss you, I see you there. I want to take you along with me. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Esta é a número 98, estamos quase a chegar às 100. E o meu nome é Alexandre Pinto. Para hoje temos uma edição relativamente temática. Vamos começar com o Vaporwave, é isso que vai ocupar grande parte da nossa emissão. Vamos tentar descobrir bem onde começou, e é algo fácil de determinar, mas ver também por onde passou na sua curta vida, dado que muitos consideram que o Vaporwave já terá terminado. Este género muito particular, que enfim, é muito recente, começou em cerca de 2010, 2011, e bem, estamos em 2017, e muitos já o deram como quase oficialmente terminado. Mas depois disso, ainda vamos ao passado, ao século passado, e descobrir que exercícios semelhantes já se fizeram no mundo da música. Este exercício de reapropriação, de memória, de nostalgia, parece-me que é algo bem mais relevante em relação ao Vaporwave. De resto, começamos a nossa emissão com Hannah Diamond, ouvimos Make Believe, é o seu último single de 2016. Este é um nome que está, como bem, o ouvinte mais atento já tem reparado, está associado à PC Music e é uma das nossas grandes apostas para este ano. Parece-me que vai eventualmente sair um EP já em 2017, e, bem, aguardamo-lo ansiosamente. Passamos então ao tema ao qual vamos dedicar grande parte desta emissão e precisamente ao artista que provocou, enfim, nesta atenção ao género do Vaporwave. Trata-se de Chuck Person, que é um pseudónimo artístico de Daniel Lopatin, como também o é o seu outro nome artístico, Oniotrix Point Never, pelo qual é mais conhecido. Ele lançou em 2010 uma compilação de nome Echo Gems Volume 1, e subentende-se que haverá, pelo menos o músico já confirmou que há mais volumes que ainda não foram lançados. Cada uma das faixas no disco são experiências com pequenos excertos de música pop que são reapropriados, samplados e depois manipulados em programas de edição áudio. Muitos deles nem sequer são programas muito exigentes. Algumas destas músicas, para não dizer todas, terão sido trabalhadas, por exemplo, no Audacity. Este foi, de certa forma, o trabalho que despoletou depois vários... que serviu como inspiração para vários artistas neste pequeno movimento, entre eles um dos mais conhecidos que vamos ouvir já a seguir. Mas, por enquanto, ficamos com um pequeno excerto deste disco de Chuck Person. Estamos a ouvir a segunda faixa do lado A, que tem o nome de A2. Também não foi muito criativo nos títulos a dar às suas músicas. Parece, de certa forma, também um exercício demasiado formal neste de Chuck Person. E, por outro lado, um músico também muito influente, mas que rapidamente se descolou deste género, também acabou por trabalhar em muitas mais coisas que não este movimento algo hermético também. Trata-se de James Ferraro, que em 2011, no ano seguinte, lança Farsides Virtual, um disco que já passou pela mosca várias vezes, e que, em vez de ter de ser baseado no sample, é esteticamente muito ligado à reapropriação de sons que nós consideramos muito no nosso cotidiano, sejam eles, por exemplo, a música do Skype, ou até o som do início do boot do Windows 95. Este é um disco, se calhar, mais programático e que tem, claro, uma ligação estética mais forte a esta noção do capitalismo, coisa que o Vaporwave depois, mais tarde, acabaria por assimilar. Proponho, então, que ouçamos também um pequeno excerto, já que não vamos ouvir mais nada de James Ferraro ao longo desta emissão. Não deixa, ainda assim, de ser um nome muito, muito importante para o que mais tarde desse seguiu. E, por fim, guardamos o nome mais mediático que se associa ao Vaporwave. Trata-se de Macintosh Plus. Este é também mais um pseudónimo de uma artista, Vectroid, que esteve, essa sim, muito, muito associado ao Vaporwave. Tem muitos pseudónimos artísticos, que são hoje nomes muito importantes neste pequeno movimento, que foi muito curto, realmente, em termos de tempo. Talvez 2-3 anos de muita, muita atividade. Hoje em dia já é um género mais disperso. Macintosh Plus tem o seu icónico álbum Floral Shop e na capa aquela estátua grega que, enfim, também se tornou muito mediática. Porventura a faixa mais conhecida tem um nome em japonês, mas que tomei a liberdade de traduzir, que fica então Lisa Frank 420 Modern Computer. É o que podemos de resto ouvir agora em fundo. E passamos agora a mais música da Vectroid. Vamos ouvir alguns dos nomes sobre os quais ela publicou música, mas que não são tão frequentemente associados neste género do Vaporwave, pelo menos não são tão mediáticos como os trabalhos que acabamos de ouvir. O primeiro tem o nome de New Dreams Limited, é o nome artístico. O nome do disco é Laserdisc Visions. Vamos ficar com duas faixas, a primeira Tingri e a segunda, o nome homónimo Laserdisc Visions. Foi lançado em 2011, é um disco do qual eu gosto muito, e reparem, se conseguirem, temos a música principal, mas em fundo algumas vozes pequenos apontamentos, coisas que foram gravadas e que ficam também na música. Alguns murmúrios que podemos ouvir ao longo destas duas faixas de Laserdisc Visions. E agora, para terminar esta jornada pela música de Vector, depois do projeto Laserdisc Visions, vamos passar a Information Desk Virtual, do qual vamos ouvir do disco Sapporo Contemporary, a música Sapporo Subway Entering Flight Museum. A maior parte destes nomes, enfim, foram traduzidos do japonês. Dou-vos aqui uma tradução em inglês para que seja pelo menos mais fácil enquadrarmos o nome destas músicas. Depois, para pesquisar, recomendo que vão ao blog, temos lá mais informação sobre o Vaporwave, alguns artigos e também o nome integral de todas as músicas que passaram nesta emissão. Seguimos então com Information Desk Virtual. Ouvimos agora Sapporo Subway Entering Flight Museum. É mais uma música da autoria de Vectroid, ainda que sob mais um pseudónimo artístico. Assim terminamos a nossa viagem pela sua música. Vamos continuar ainda com mais nomes ligados ao Vaporwave. E agora seguimos uma ordem cronológica. Vamos ter primeiro um artista que também é traduzido do japonês, mais conhecido por Skeletal. Ele publicou este disco, tem o nome de Holograms, no ano de 2010, ou seja, na mesma altura em que sai o primeiro projeto de Chuck Person, mas foi um disco que foi lançado cerca de 2, 3 meses depois. Portanto, Chuck Person precede-o nesta pequena cronologia do Vaporwave. No entanto, há algumas afinidades que se podem explorar entre estes dois artistas. Skeletal foi muito influente. Há rumores, eu pelo menos não consegui encontrar nenhuma fonte oficial, de que terá sido uma enorme influência para Vectroid. De facto, é uma música mais esteticamente apelativa, podemos dizer assim, do que os Echo Jams de Chuck Person. Vamos ouvir uma das faixas de Holograms, tem o nome de Fountain, e logo a seguir, sem fazer nenhuma interrupção, até para poupar algum tempo desta emissão, vamos ouvir Media Fired, o disco tem o nome de Pathway Through Whatever, e é também algo semelhante ao exercício dos Echo Jams. Curiosamente, este projeto foi lançado originalmente numa pequena editora portuguesa, algo desconhecida, sobre a qual vamos falar também numa destas próximas emissões. A música que escolhemos apropria a música dos Backstreet Boys, que são uma espécie de coqueluche destes projetos de sampling, algo irónico, do Vaporwave. O nome da música é Spring Is Here. São as duas próximas propostas para esta emissão. Espero que gostem e fiquem desse lado. Até já. Estamos ainda nos terrenos movediços e nostálgicos do Vaporwave. Ouvimos primeiro Skeletal com Fountain e logo a seguir Media Fired com Spring Is Here, do disco The Pathway Through Whatever. Tal como disse, foi lançado em 2011 e pela pequena editora de Coimbra, de nome Exotapes. E agora vamos continuar com mais um nome e outro, mas o primeiro, talvez mais importante, mais mediático, Saint Pepsi, um dos poucos músicos do qual se sabe a sua verdadeira identidade. E esta é uma direção diferente para o Vaporwave. Este trabalho foi lançado em 2013 e opta por seguir um caminho musical algo diferente. Nas primeiras amostras tivemos música, talvez mais calma, que ainda reapropriando êxitos da pop os torna mais lentos, mais catárticos. Este caminho é um que tenta seguir o funk, coisas mais mexidas. E deu-se-lhe mais tarde o nome de Future Funk, este caminho que outros músicos acabaram por seguir. Um deles acho que até ouvimos numa das passadas emissões da Mosca, o Young Pei. De resto, vamos repetir a experiência, passar algumas músicas sem interrupções. A primeira é de Luxury Elite, chama-se Nightlife. A segunda de Saint Pepsi, de nome Enjoy Yourself, ambas do mesmo disco no qual comungam os músicos Late Night Delight. E depois vamos seguir com um projeto de 2014 e logo depois um de 2016. Vou apresentá-los no final, mas ficamos com esta pequena sequência para mais tarde explorarmos outras coisas que ainda temos que ouvir nesta emissão. Fiquem desse lado, eu volto já a seguir. Continuamos com a música de Luxury Elite. Vamos agora ouvir Virtual Utopia Experience, é o nome do disco de Death's Dynamic Cloud. Este mais um projeto levemente associado ao Vaporwave. Antes dele ouvimos Mirage, o disco tem o nome de Forget Tape e a faixa em questão Souvenir 8. Este mais um nome traduzido do japonês. Esta última que ouvimos tem o nome de Screenshot Folder, é como disse, da autoria de Death's Dynamic Shroud, e permite-nos entrever que tipo de nomes é que surgem, este disco é de 2014, associados ao Vaporwave, o que mostra também que é um género não tanto musical, mas às vezes mais relativo a uma estética que também se transcende para os lados da imagem. A própria MTV, alguns anos mais tarde, depois do Vaporwave passar a ser algo do mainstream, tentou adotar alguma da sua imagética, um exercício que teve um resultado algo positivo também. Mas, enfim, como disse, o Vaporwave é de facto um género que musicalmente não está bem delimitado. Felizmente, temos espaço para várias experiências, algumas correm bastante bem, e é também nesse sentido que trazemos aqui outros nomes para que possam, enfim, quem estiver interessado em expandir o seu conhecimento no Vaporwave. E temos também alguns links que são bastante recomendados da autoria de alguns jornalistas que fizeram um levantamento de bons nomes a seguir e que vieram deste pequeno movimento. E agora, antes de passarmos a nomes que são bem do passado, temos ainda um Echo Jam para ouvir. Faço questão de o passar porque acredito que esta música tem mais algum valor do que apenas este pequeno exercício formal que despoletou o Vaporwave. Vamos ouvir A5, ou seja, lado A, faixa 5, do Echo Jams de Chuck Person, e logo depois vamos ficar com um pequeno excerto de também uma outra faixa de Floral Shop, um disco que foi várias vezes vilipendiado online, argumentando-se que não tinha grande valor musical, mas de facto há uma ou duas faixas, esta que vamos ouvir mais ligada ao ambiente, que são de facto bons trabalhos e que valem muito, muito a pena serem escutados. E que fazem depois, claro, parte de um maior conceito que é o disco Floral Shop, que não se restringe na faixa mais conhecida que ouvimos no início da nossa emissão. E depois de tudo isto, vamos passar ao passado e ouvir um dos grandes nomes do Plunderphonics, que deu, de certa forma, origem a tudo isto, chama-se John Oswald. Espero que gostem, fiquem desse lado, eu volto já a seguir. Até já. Just a fool. Estamos ainda a ouvir mais uma das faixas do Floral Shop, esta que, partindo do japonês, significa geografia. Antes disso, ouvimos ainda mais um Echo Jam de Chuck Person, o A5. E passamos agora a uma recomendação da Port Calling, que nos traz a música de John Oswald. Port Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling, a loja que tem apoiado a Mosca ao longo das suas últimas emissões, é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, por sua vez está muito perto da Rua de Sedofeita. Como disse, uma loja 100% vinil que está especializada em vários géneros, entre eles o dub, o reggae, o punk, o rock, garage, mas tem também uma ótima secção de discos usados, onde vou buscar muitas das pérolas que depois acabo por passar no nosso programa, como também acabo por receber vários discos dos que vão saindo ao longo do ano. De resto, se não forem do Porto ou dos arredores, podem sempre visitar o seu site online em portocalling.com, que tem o catálogo sempre atualizado. Este não é um preciosismo, porque numa loja da dimensão da Port Calling é importante que tudo esteja devidamente catalogado no site online. One, two, three, four. Bring that beat back. E é com o aval da Porto Calling que trazemos aqui o nome de John Oswald. Vem a propósito, devido à importância que teve ao estabelecer o termo Plunder Phonics, primeiro num paper e depois, mais tarde, em 1989, no seu disco com o mesmo nome. Plunder Phonics refere-se à técnica de pegar em vários segmentos musicais, sejam eles quais forem, e a partir daí construir uma nova expressão, neste caso, musical ou sonora, para sermos mais abrangentes. O caso mais acessível e talvez mais mediático do Plunder Phonics talvez seja o hip-hop, que começa precisamente com essa apropriação de outras músicas e construir uma nova música. Mas John Oswald fê-lo de uma forma talvez mais experimental e numa medida em que podemos associá-lo ao Vaporwave, dado que neste seu disco de 1989, do qual vamos ouvir um excerto, pegou, por exemplo, na música de Michael Jackson para a fragmentar, a torturar, mas acaba por ser um exercício pelo menos bastante divertido. Eu gosto muito da faixa que vamos ouvir, chama-se Dab, que é o contrário de Bad, a música de Michael Jackson. E antes de ouvirmos, apenas mais uma nota, John Oswald teve alguma inspiração em William S. Burroughs, um escritor muito influente americano e que estava associado ao pós-modernismo, que, numa sua possível simplificação, é talvez uma forma de renunciar à narrativa linear. Como disse, esta é uma simplificação do pós-modernismo, mas é algo que nós podemos, de certa forma, associar e entrever nos Plunder Phonics. Ficamos então com um pequeno excerto da música de John Oswald e depois terminamos a nossa emissão com os The Residents. Mas ainda falamos antes disso. Até já. I'm giving you a feeling. Ficamos com o projeto de John Oswald, Planar Phonics, do qual ouvimos Deb. Este é é de facto um disco muito importante neste quando falamos do Planar Phonics. John Oswald não foi pioneiro, como, enfim, é muito difícil dizer quem foi de facto o primeiro a fazer alguma coisa. O próximo exemplo, e que vai fechar a nossa emissão, precede-o, são os The Residents, como também o precede, penso eu, os Negative Land, em alguns dos seus discos. Enfim, é uma técnica que vem a propósito do Vaporwave, no facto, porque são de facto reapropriações. Embora no Vaporwave exista também uma narrativa de nostalgia, de crítica ao consumismo, como vemos, por exemplo, em James Ferraro e depois há alguns nomes que lhe seguiram. Enfim, há muito para falar em relação ao Vaporwave. Trouxe-vos também estas duas últimas sugestões a propósito disso mesmo. E terminamos então a nossa emissão com os The Residents, um grupo também ele muito experimental, e que aqui ainda se movia em terrenos bem mais abrasivos do que depois fizeram ao longo da sua carreira. Vamos ouvir do disco The Third Reich and Roll, de 75, a faixa Beyond the Valley of a Day in the Life, que consiste em apropriações da música dos Beatles, e é um exercício, enfim, profanar a sua discografia, mas fica também algo bastante divertido, muito engraçado e também, claro, interessante. De resto, muito obrigado por terem ficado connosco ao longo desta emissão, que teve, enfim, muita informação para digerir. Espero que tenham gostado. Foi a emissão número 98 deste podcast. Relembro também que temos o blog sediado em ecoprófago.wordpress.com. Lá estão sediadas todos os podcasts, assim como outros textos que vamos escrevendo e informação adicional sobre tudo o que passamos aqui. E temos também as nossas emissões em direto a partir da Rádio Lisboa, todas as sextas para sábado, a partir da meia-noite. Podem ouvi-las em radiolisboa.pt. E, por fim, o nosso Facebook, talvez a plataforma onde podem ter um contacto mais próximo com este projeto, em facebook.com/amoscadarrom. Eu volto em breve, mais uma vez, muito obrigado por terem ficado desse lado. Encontramos-nos na próxima emissão. Fiquem bem, ficamos com os The Residents. Até já. Thank you. excited as all, and God bless you. All right, well, that's got it done then. What are we going to do now? Has he turned it off? He has. He turned it off, lad.